Requiem de Tomás Luiz de Victoria. Por um chamado em meu interior. Enquanto escrevo um capítulo de uma primavera quirguiz, aquele meio-dia sem nuvens era o primeiro de junho de 2011. Um bater de asas ressoou na janela. Levantei-me e vi pombas brancas. Atrás delas uma escada de nuvens descia do zênite até minha janela. Sua perspectiva era infinita. Notei que as aves olhavam fixamente. Algo ou alguém atrás de mim. Voltei ao meu quarto e não vi nada. De repente ouvi uma voz doce e amorosa. Por teu amor aos meus preceitos, ao longo de 40 anos, disse, te entrego todas as minhas bênçãos e te unjo meu profeta para julgar vivos e mortos. Entrego todas as minhas bênçãos e te unjo meu profeta para julgar vivos e mortos.